Salvador, voo no 994 para o táxi Saterna Salvador, 2 horas e 15, autonomia com 169 abaixo. 6, está livre o táxi à direita até Pão Espera, chama o plantão de colagem. A direita para Pão Espera, semana pronta, voo no 994. 9896, coordenei com a equipe de pátio aí, assim que a aeronave da Gol, da companhia, sair atrás, iniciou o pushback, chama o táxi. A aeronave da companhia, iniciou o pushback, semana para o táxi, voo no 896. Salvador, voo 994, aproximando para o Espera, pronto. Autorizado, aliás, decolar, evento 0300 29. Sente autorizado, aliás, decolar, voo 994. Estabilizou no IRS 6746, visual com a pista. Chame Torre, 286, 6746. 286, Salvador, boa noite, web 6746. Estamos a 3 milhas do Índia Serra, 9-0. Nada. Vamos lá, Sou externo 9-0, 6746. Sim, a gente aguarda a utilização de pouso. Ok. Táxi do Gol 1896, 140 a bordo, 2 horas e 40, até na Fortaleza. Livre táxi até o ponto de espera e chame pronto para decolagem. Já táxi até o ponto de espera da 1906, semana pronta, Gol 1896. 6746, livre pulso, vento 040 graus, 3 nós. Livre pulso, 6746. Livre 994, decola 06, controle 208. 208, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, gol 994, subiu uma teia, 350, Puka. Puka, subindo ao 350, gol 994. Completa aproximação 3170, torre 186. 31-70, abrigo do escano, passar pra lá. Ciente, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso, 31-70. Guardando, 31-70. Errou no 8-9-6, ponte espera, dando 0, pronto. Ciente, mantém a posição. Mantenha no 8-9-6. Linha 746, sola 08, táxi livre à direita, a Alfa, chame antes da Juliette, mantém a escuta. Livre. Livre, táxi, chama na Alfa antes da Juliette, o 6746. Zero livre pouso, vento 050 graus, 3 nós. Livre pouso não, 8-9-6, autorizado alinhar e manter no zero. Autorizado alinhar e manter no zero, vou no 8-9-6. Sola 11, direita, táxi via Alfa e Juliette, Porto 9, na minha escuta. Alfa e Juliette, Porto 9, na sua, 3170. 746, antes da Juliette. Autorizado, esquerda, Portão 2. Esquerda, Portão 2, 6746. 896, livre decolar, vento 030 graus, 4 mais. Autorizado, decolar, zona 0, vou no 896. 796, decola Zulu 3, controle 208. 208, obrigado, boa. Você escuta ainda, confirmado. Ativo. Obrigado. Bom dia, Gol 1896, decolado, passa 1500, Puca, Jumaracaju. Bom dia, Gol 1896, mantenha 370, você da Puca, vigilância. Puca, vigilância, 370, Gol 1896. Gol 994, chame Recife, 12685, alterna 12545. 2-5-2-5-4-5, 9-9-4, boa. 1296, passo 250. Chame Recife em 12685, ao término 1245, que após já um voo direto Recife. Recife 265, 2545, vai direto Recife, gol 1896. Obrigado, bom dia. Boa noite, eu tenho 3520. Boa noite, 3520. Esse é para 2 mil pés na proa Itap, chegada Mari. Itap na proa, Mari, desce para 2 mil. Desce para 2000 pés, ajuste 10015, Repórter estabilizado da LF. I-15 vai chamar estabilizado. Controle Salvador, bom dia, gol 18 no meia. Bom dia, gol 18 no meia. Isso para 5 lugares, approach TAP, chegada Mari. Direto para 5 mil pés, approach TAP, chegada Mari, gol 18 no meia, centro de informação, bravo. Copiado.